4, prossigo táxi em Alfa, repórter Sérgio da Juliette. Salvador, boa noite, 4. Tomé 4, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 11, portão 11. Alfa, Juliette, para 11, 1864. 00. É 200, completa aproximação, estima torno, 18, decimal 95. 295, carga potente. O vento 120 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixar travado, livre pouso no zero, 2758. Autorizado direto, destino. Acendendo 075, nós. Da pouso número 2. Barda. Gol 1395, decolado às 27, chave controle Salvador, em 120, décima 8. 308, ligado, 395. Controle, gol 395, decolou na sua escuta, cruza 1510. Gol 395, contato radar na decolagem, sua para nível de gol 360 via DAEL. 360 via DAEL, gol 395. Salvador, 4060, autorizado direto CAP, desça para nível de voo 050, Canadá 1019. Autorizado ele aí, mantém igual a 094? Negativo, mantém um posto de espera, gol. Meu Salvador, bom dia, azul, 9234, passa 2251, no teste zero, com a nossa azul 9234, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é negar 1019. 060, 019. Azul 9003, autorizado a chegar da ponte, desça para 4010, que é na Gama 019. Ponte 4000, 19, 0 da 3. Azul 2758, ali do táxi, Alfa e Kilo. A posição é a 5 Romeu, do Pátio 3. Atenção, Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Romeu, posição 2758. Cinco zero sete dois. Já posso fazer a nossa cola para o galeão? Sim, está pronto para copiar o ano 556? Está pronto, gol no 556. Está autorizado então, galeão 360 nível. Via November 857 até Monso. A decolagem é da 10, saída da El, Leda, até direto Irome. O controle 120 decimal 8, o transponder 5137. Pistão 094, autorizado a área manter pistão no zero. Área mantém, André. Tune, controle 208, transponder 5137. Correto, gol 556, chame para o pushback acelerento. Chama lá, gol 556. Alô, azul 2772, pronto para o push acionamento na 4 Lima. Ok, o azul 2772. Aguarde só um momentinho a aeronave da companhia aí, que é o Embraer 790, vai parquear aí na posição 5. Assim que a NEM acertou o parqueamento, o senhor está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Coordene com a sua equipe de solo. Gente, estão fazendo a equipe de solo após a passagem do Embraer, iniciar o pushback. 2772. Tem um Gol 956 voltando? Gol 956, contigo. Gentileza, né? Você poderia confirmar aí o transponder? O 5137. 5137, obrigado. Olá. Bom dia, pessoal. É o Xenemia 200 na Foxtrot. Bom dia, o Xenemia 200. Tem livre táxi via Alfa e Juliette. O portão é o número 9. Alfa e Juliette é o portão 9, que é 200. Salvador, boa tarde, bom dia, é o TAM 3895, autorização Guarulhos 340, ciente da informação ativa. Boa tarde, bom dia ainda, o TAM 3895, está autorizado Guarulhos, nível final 340, via El Pesolu 10 até Taubaté, após chegar em Guarulhos, decola da 10, saída da El, transição Mótiva, o controle 120.8 e o transponder 5134. 4060, reposta na Posidona. 094, decolador 32, controle 120.8. 308. Controle igual na 094. 0094, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Dalmo. 370. 1395, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251 3395, Gol 395. Azul 9234, desça para 3000 pés. 3 mil pés, Controle Salvador, dia 5048. Azul 5048, a chegada da Mari, Deus separa a nível de voo 050, que nega no 019. Chegada Mari, descendo para 050, azul. Boa, Cog, vovô 094. Vovô 094, mantém a saída e forma o tráfego, a sua posição de 2060 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo no 30, descida para 4000 pés. 5094. Autonomia de 3 horas e 52 minutos, alternada Serra Bravo, Charles Fox, Ok, Azul 2772, tem livre táxi via Pátio 3, Pátio Principal e Índia, no ponto de história da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Gente, Pátio 3, Principal, pela Índia, 1.18895, O Azul 2772, por gentileza, o controle está recebendo aí a indicação de altimetria do seu transponder. Poderia fazer um check no mesmo? Já checamos aqui, ele estava entre a posição de stand-by aí, ficou no meio aí. Obrigado. Fiquei de nada, sem livre táxi até o ponto de espera. Obrigado. Azul 9003, número 3 na aproximação, reduzir o recorte para 2009. 2009, 49000. 1094, está autorizado o código. Ciente, autorizado o código, voo 1094. Quatro, chame centro, resiste, frequência no 26.85, antena no 25.45. Azul 9234, vai seguir tráfego 2011 milhas com 1990 de Brasil. Alô, Gol, nós estamos em estacionamento, a posição 5. Autorizado, Gol 556, chame táxi. Autorizado, estacionamento, Gol 556. 5048, informe sua velocidade. 2509. Gente, reduza para 2309, é o número 4 na aproximação. 2309, JP. Salvador, bom dia, Azul 4060, estabilizado, INS 10. Azul 4060, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 019. Sente agora, visual com campo, 4060? Negativo, pouco de chuva. Sente, continua a aproximação, aponte visual com campo. Decoladas 39, chama o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, boa tarde. Campo Avista, Azul 4060. Azul 4060, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 8 mais. Na Coral. Azul 2772, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160, autorizado direto Coral. Sente para 160, direto Coral, Azul 2772. 9003 está autorizado já por seguimento? 9003 autorizado, descido agora para 2000 pés, autorizado a final ILS, Hexway, aposta habilitada no localizador. Gente, autorizado 2000, final da Hexway, informar o localizador, 9003. Confirmando chave sobre o campo no momento? Aguardo. Aproximação para o controle para Salvador, informa o teste de 150010, não sobe. Azul 9234, semetura, no 8 decimal 95. 895, 9234, até mais. Azul 9003, resolução 17 para 1909, tráfego de processo para 207 milhas com 1,60 de gradil. 1909 reduzindo, 9003. Divisão com campo, altímetro no 019. 48, vetoração para o sequenciamento. Curva esquerda para o 020, limite aqui do mais 100 de Simbra. Esquerda 020, limitado pelo que mais 100 de Simbra. Exatamente. Solos 42, libera direita via Fox, chama solo 121, décima 1. Solo 21. Visual, 9234. Assistente a vale, pista livre, 9234. Copiou o controle, reduz a velocidade para 2009. 2009, reduz essa coisa. Azul 4060, livre táxi e alfa, chame antes da Juliette, chame capeta. Alfa, antes da Juliette, vai levantar o azul 406. Salva, voa 156. Prossiga, voa 156. Salva, táxi, 173 a bordo, autonomia 3 horas e 37, até na caminha. Ah, ok, livre, táxi em frente, seguindo o Dan, via Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre, voa no 556, boa viagem. Livre, táxi em frente, seguindo o Dan, via Índia, ponto de espera, 1895, gol na 156, bom domingo. Estabilizado. Direita 035, descendo para 2000 pés, vai passar estabilizado, azul, já na coisa. Via Juliette. Mano 24, via Juliette. Receptando o localizador, 9003. Azul, confirma a aeronave? 9003, receptando o localizador. 9003, torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia, 9003. 048, completa a curva à direita para o 070, informe estável. Direita 070, vai repassar a estabilidade. O ajuste que vai fazer. Aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. Aguardando, 9003. Azul 4076, bom dia. 4076, bom dia, senhor, identificação, voo em Mari, em Mari, intercepta, está autorizado descida até o nível de voo 050, Ajuste de altímetro em Salvador, 1099. Vladimir, igual 0-0-0-1-9, contato 0-0-0. Azul 5048, estabilizado, troca as varandas. Azul 5048, completa a aproximação, aguarda as transferências de comunicação. Bana. Solo aos 4-6, libera a direita, chama solo 1-2-1, decima 1. Direita 2-1-1, 9-2-3-4. Solo azul 9-2-3-4, livrando. 9-2-3-4, livre táxi, via Alfa e Kilo, para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, acerta o sinalizador, 9-2-3-4. Então, uma milha para a Duna, chame Torre 1-1-8-9. Confirmada 1-1-8-9-5. Afirmativo. 10-0-2. Torre Salvador, Azul 5048 no LS. Azul 5048, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 019. Azul 9234, posição agora é a 01 do pátio principal. Prossiga o táxi via pátio 3, reposte para ingressar no principal. Gente, então posição 1 agora, via pátio 3, reposta para ingresso no principal, 9234. Azul 9234, ingresso no pátio principal, gate ONA. A aeronave da Gol já está taxiando aí a frente para deixar a passagem livre. Sim, a gente está visual com a mesma, já segue o gate ONA, 9234. Salas 48, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, décima 1. Direita Fox, solo 21, 9003, boa. Autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 8 nós. Autorizada a decolagem, tá preso lá dentro. 3-8-9-5. Pro táxi, Alfa, via Alfa e Kilo. A posição está no pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, sinalizador 03. Azul 5048, autorizado pouso, pistão no 0, vento, ou no 2, 0 graus, 9 nós. Livre pouso, Azul 5048. 3895, decolada 50, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Bom dia, Otan 3895. Otan 3895, bom dia, contato radar. Subiu, mantém nível de voo 340 via Dael. Para 340 via Dael. Autorizado, área manter pistão no zero. Área manter pistão no zero, gol 1-5-6. Quatro zero sete meia dessa via, para 2000 pés, ajuste 1-0-9, autorizado a final do procedimento. ILS, que saiu da pista na zero, informe, estabilizado. Até 7.000, deve subir para 2.000 no 0.9, pode estabilizar do 0.7.000. Via Alfa e Kilo, a posição é a meia dúzia Lima do pátio 3. Alfa, Kilo, meia dúzia Lima, pátio 3, 04. Segundo 556, decolado 54, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho, mano. Controle muito... Bom dia, 556. 556, bom dia, contato radar. Subem, mantém nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, agora no 556. Construído 62 acabou de modificar, ok? A posição aqui pra gente, é 3 Romeu mesmo. Prossiga pra esta posição. Ok, então, obrigado, 3 Romeu. Alerta. Número 772, controle. Escuta você. É para Coral e afastado de Salvador, 55 milhas sudoeste. Tenho serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 160, chame o controle. Ilhéus, em 120, decimal 1. Ilhéus, 120, 1, boa. Chame Centro Recife, frequência 125, Salvador, agora no 556. Estou no 556, prossiga. A possibilidade de coordenar com o centro para o ADB-DEV, o porto seguro. Venha manter a saída, guarda. Mantendo a saída, na sua escuta, agora no 556. E 4076, estabilizou? Estabilizado, 4076. Uma milha para Simbra, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. Azul, 4076. 4076. Azul 4076, ILS da 10. Azul 4076, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 9 nós. 4076, livre pouso no 10. Uma 01 no controle, Salvador. 01 no controle. Bomba 01, me chame o controle Salvador, frequência 120.8. E me chame Centro Recife, frequência 125.1. Recife, 251, agora no 556. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Golfo. Papa Romeu, Romeu Golfo, boa tarde, senhor, identificação, voo e toque. Toque, intercepta de Paramã, está autorizado descer até o nível de voo 050, quando no ideal, com ajuste de altímetro em Salvador, no 099. Matheus, na prova de toque, está no ideal de descer para os 50, identificado o meu voo, só que você tem informação, Romeu. Salvador, Romba 01. Romba 01, acione identificação. Voe em Itap, intercepta Starmari. Está autorizado descida até o nível de voo 060, altímetro em Salvador, no 099. Ono 09, voará Itap para intercepta Starmari, o Romba 01, está atenção. Romba 01, contato radar 4 a 9 milhas sudoeste de Salvador. Boa tarde, 3-2, boa tarde, acione identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 070. Tem que ficar Mari 070, 3-2 no meio. Solo 03, libere próxima direita, Foxtrot, chame solo, 211. Décima 1, boa, azul, próximo 076. Alô, bom dia, azul, próximo 076, lembrou. O azul 4076, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, até o portão 2. Alfa, Juliette, até o portão 2, 4076. Patrulha 04, está na escuta do controle? Puxa, né? 6-6-2-1-6. Puxa, meu traje, viu? Puxa, na 2-1-3, solução Galeão. Localizador, Roma 01. 3-6-0 nível, via OP November 857 até Moço. A decolagem é da 1-0, saída da El, Leda e após direto Irume. O controle 1-2-0 decimal 8 e o transponder 5-1-5-5. Três na 0, autorizado para um rota do plano, decola na 10. Dael, Leda e Irume, controle 208, transponder 5-1-5-1. 5-1-5-5. 5-1-5-5. Correto, cotejamento, chama para o push e acionamento, o chama é 6213. Vou chamar uma coisa. Salvador, azul 9235, autorização Galeão 360. 30, Golfo 962. Está autorizado Galeão 360 nível, via UP November 857 até Monso. Decola da 10, saída da El, Leda, após Irume. O controle 120 decimal 8. Transponder, 5-1-5-0. Coisa de Galeão, 360, decola da 10, saída da El, Leda, após Irume, até November 857, Moço. 208 é o controle, 5-1-5-0 é o transponder, 9235. Correto, azul 9235, chame para o pushback e acionamento. Mário, Mari, mantenha nível de voo 070. Via Mário 070, vai, você mantém voo 14. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirme sua, com a pista, interfone posto, 1-0. Firmando vento? Vento 1-0-1 graus, 1-0-2 graus com 8-9. 1-0-7-0, a pista aí, é o nosso pessoal. Gente, pista 1-7. 5-6. Certo, obrigado. 01 no deixo, mantenha 2.000 pés. Nesta prova está autorizado interceptar o localizador e LSC da pistola 0, informe estabilizado. Para 2.000, autorizado, informará. Salvador, Oceaner 6356. Oceaner 6356, acione a identificação via chegada a Mari. Deixe mantenha nível de voo 080. 7-0-8-0-6-3-5-6. Pronto, Romeu Golf, confirmado, ele é 7-5-7-0, 1-7, ok? Podemos aprovar direto, rota a tela, depois disso? Afirmativo, Papa Romeu, Romeu Golf, regra de voo modificada 1-5-1-0, deixa em condições visuais para 1.510, está autorizado voar rotatório, se tiver condições, o altímetro em Salvador 1-0-1-9, reporte quando visual com campo. Afirmativo, na prova da rotatória, descendo para 1.500, Romeu Golf. Então, 3216, reduza para 2209. O tráfego que o precede na aproximação, 12 horas 9 milhas, um bandeirante da Força Aérea, cruzando 4506 em descida para 2000. Afirmativo, ele vai pousar aí, senhor? Afirmativo, pista 10. Ok, já reduzi aqui, então, obrigado. 1962, reduza para 2409, número 3 para pouso. Reduz 2409, 902. Romeu Golf, está sendo dirigido à esquerda, 20 graus para essa formação. Gente, Romeu Golf, o desvio está a critério. Está sendo dirigido à esquerda, Romeu Golf. posição 1-1 no formação Romeu, autorização Marcelo Antônio. Chegamos 864, está autorizado Maceió, 350 nível, decola da 10, saída Fuca, transição Caju, intercepta a Eupesulu 17 até Orago e após direto Maceió. Controle 120.8, o transponder 5401. Cruzado descida até 4 mil pés de ajuste no 08. 0284. Eu estou em 17, Orago, direto Maceió. Controle 208 e transponder 5401, voo 9864. Correto, voo 9864, chame para o pushback e acionamento. 9864. Fazer 01 no complexo, curva à direita para o 055. Direita 055, 01. 455 já autorizado, descida até o nível de voo 050, ajuste no 099. 050, voo na 4. Senar 6356 reautorizado, nível de voo 060. 060, 6356. 455, lápis da vara proa 50, para dar volta. Gente, proa 050, voo no 455, está autorizado de vista, reporte para controle ao técnico. Confirme sua velocidade de escada? 269. Redução agora para 220 nós, número 4 para aproximação. É do 10-4. 10-6356, reduza para 230 nós, número 5 para aproximação. 230-6356. 3216, em caso de falha de comunicações, vai cruzar seu limite, autorizado com vara direito completar a final do procedimento ILS feita. Normativo em caso de falha direita e completa 3-2 no meio. Reduza para 1-970 nós. 770, 3-2 no meio. 1-455, vetor radar para sequenciamento curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, com 4. 601, agora à direita pro 060. 060, carol. 962, reduza para 200 nós, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda pro 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao lock, desta 4000, reduz. Meia para o localizador, curva direita para o 040, deixe mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. 040, 2 mil pés, forma estabilizada, 3-2 no meio. Golf vai passando o Taíco, está visual com o 97. Romeu, Golf, chame Torre 118, decimal 95. Ótimo, boa tarde. 1962, reduza para 1970 nós, desse mantenha 3 mil pés. Seu novo limite é a magnética 120 de Simbra. Bloqueado, confirme a instrução. Proa de Simbra para o 1962. Negativo, vai manter essa proa ainda. Seu novo limite é a magnética 120 de Simbra. Um trato que precede na aproximação, 1 hora 8 milhas, um Airbus 320, cruzando 3 mil pés em descida. Sim, mantém a proa, desce a 3 mil, magnética 120 de Simbra. Bona 455, desce, mantenha 4 mil pés, mantenha a presente proa em redução para 1909. seu novo limite à magnética 120 de Simbra. Gente, limite à magnética 120 de Simbra, descendo para 4.000, reduzindo para 190 mais. 455, traço do fio precede na aproximação, 3 horas e 7 milhas rumo norte, um Boeing 737-800 da companhia. Perfeito, bom. Bom, abaixo. Estabilizando o localizador, rumba 01. Rumba 01, chame torre 118, decimal 95. 1895, graças. A decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva. O controle 120, decimal 8. Transponder 5411. 5401. Ok, azul 5021 está correto, sério, paciente. Canal 6356, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000, 1962, curva direita para o 045, o seu novo limite magnético é 130 de Simbra. Direita 045, limite é 130. 1455, curva direita para o 060. Direita 060, 145. Bravo Vita Tango, autorizado, Salvador, Serra November, Índia Oscar, o nível 150. A decolagem é da 17, a saída Momo, aguardando a transição, primeira curva à esquerda, controle 120 decimal 8. Transfora 5403, o Gravita está lá. Ok, Gravita está lá, livre acionamento e mantém escuta para a transição. Autorizado, Chanel 6213, chame táxi. Salvo 1864, autorizando acionamento na 111. Vento 111, 0 graus, 7 nós. Eu pego 7, não levou. Só no sentido de intensidade do vento. 111, 0 graus, 7 nós. Obrigado. 9. Não vai interferir aí no seu procedimento. 7164, o botão de funcionamento 9, obrigado. Ok. 1962, deixe mantenha 2.000 pés em forma estabilizada. 2.000 autorizado, em forma estabilizada. uma milha para Duna, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Com 455, atingi 4.000. 1455, autorizado a descida até 3.000 pés. 3.000 pés, 1455, está autorizado ILS? A proa está autorizada ILS, que seja a pista 90, 1455. O tráfego que precede na aproximação da companhia anteriormente informada dá 5.5 milhas à frente. Paciente, bom, no 4, autoridade ali, a torre 1895, pro táxi, pra Vita Tango, boa viagem. Aguarde, confirma o pátio. A direita via papá, estacionar pra café luz. Para a descida, informe e estabilidade. 4.000, vai bater, direita 025. Reta curva direita para o 040. Direita 040, movimentado para o 62. Runa 455, intercepte o localizador à direita na proa 130. Direita 130, vão 4. Para o 9235, aguarde na posição. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio agora. Em 4 minutos será autorizado. Para a faixa de 4 milhas, abaixo 3.9 reduzindo, abaixo da mínima prevista. Direita para o 145 para o espaçamento, aguardando o último vetor para reinterceptar o localizador. Ok, Oceana 6213, livre táxi pelo pátio Indy, ponto espera da 1018-95 atuando. Bom dia. Solo gol no 864, tá? E gol no 63 a bordo, 2 horas, 6. Gente, gol no 864. Livre táxi, seguindo o R2 da Oceaner. Via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 18952, Goiás. Seguindo o Oceaner, agora. Passa ainda 101895. Obrigado, um bom dia. Direita então, próxima direita, Eco. Taxi de Alfa, me reporte novamente a Taxi Delta para o cruzamento. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, na 1-0, 3-2 no meio. Só para continuar, 0-1 continua na sua escuta pela alta. Afirmo, reporte na Taxi Delta para o cruzamento. Cortará 0-1. Esquerda para o 045, informe estabilizado. 045, prova de forma estabilizada, vão 4-5. RMA 356, tráfego que precede na aproximação, 1 hora, 7.5 milhas, 2.000. Autorizado, cruzamento da 1-0-2-8, reporte pista livre. Cortará 0-1. Tá 3-2 no meio, solo 2-4, libera a direita via Fox, chama solo 1-2-1, decima 1. 2-1-1, lembrando. Oi, bom dia, boa tarde, voo Rato BA2. Na 1 milha para o Índia Serra, sua escuta para estar travada. Voo no 962, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0-1-8. Na 0-1-8, aguarde. Livrou, 0-1. Sente. Voo no 962, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão no 0, gol 1-9-6-2.